um sorriso no meu rosto. Não imagina que por dentro eu morro de desgosto. Quando você olha e vê um brilho em meu olhar, não percebe que existe uma tristeza em seu lugar. Quando você com seu calor aquece o meu leito, não imagina que o frio continua aqui no peito. Você diz está feliz e eu aqui do mesmo jeito. Contar estrelas, olhar a lua, sente no peito saudade sua. Depressa, minha querida. Ai, não jeito de salvar a minha vida. Quando você sonha e diz que no seu sonho sempre estou, não imagina que meu sonho pra bem distante me levou. Quando você no meu corpo explode de emoção, não imagina que nesse instante chora mais meu coração. Eu aqui sem emoção. Contar estrelas, olhar a lua, sente no peito saudade sua.